é tipo mágica. Me corta sem me machucar, futuro depende de andar. Tô no jogo sem pisotear, cada qual um lugar, na vida um por andar. Isso chegar, tem que somar, melhor sem promejar. É de que lado está, futuro virás. Não corre por mais, o tempo não para. Os dias passam, corre demais. Futuro avante, olhei pra trás, que me pertence na mão. Coração que bate a bússola, mostra a direção. Precioso lulo na frente, me encosta no muro. Sussurro no ouvido e compromete todos e tudo. Talento aqui que anda e move a máquina. Sensibilidade no jogo, maldade descarta. O que tem que ser? Desenvolver pra crescer. Pus e merda o quê? Se falhar por quê? Futuro depende de andar. Minha vontade é conquistar o infinito. Dá valor no que tem, merecer cada chuvisco. Eu quero o máximo, talento maior. De mim o máximo, cada canção que seja mágico. Na madruga que nasce no beat, meu sonho, uma ação. Futuro depende de andar do início ao fim da estação. Suor escorre, o sangue que é dado por isso. A fé que move, me faz conquistar o infinito. A dor suporte, vale a pena tudo isso. Da água pro vinho, do trapo pro ninho. It's a new day. Família, o ponto de partida pro mundo. Nem tudo que me falou, guardei no fundo pra somar no futuro. Até onde minha vista alcança, até onde sensato. Nem decisões que meu poder não alcança. Da água pro vinho, mudei, consequência o passado. Do trapo pro ninho, coração, tesouro maldado, é fato. No escuro a fé acende a lâmpada. Quem segue certo no fim descansará. Meu traje é rigor, correr por amor, somar no futuro. Pra quem orei com rico, quem chutei a bola do mundo. Esquece pensamento sujo, precioso, nulo. Em cada dia que passa, perfeição eu busco. Quem faz a medida, quanto de chão falta na vida. Andei cada minuto sem programa de despedida. Deixa voar a chance, metros e metros de rimas. Eu tô no jogo, nada de carta perdida. É pé a máquina, a mágica, alcanço desconhecido. Deixa fluir o sonho e tudo em volta disso. Destaque em frases, versos, em pouco tempo surgiram. Da água pro vinho, do trapo pro linho. Suor escorre, o sangue que é dado por isso. A fé que move, me faz conquistar o infinito. A dor suporte, vale a pena tudo isso. Da água pro vinho, do trapo pro linho. Suor escorre, o sangue que é dado por isso. A fé que move, me faz conquistar o infinito. A dor suporte, vale a pena tudo isso.